Missaia e Salto Alto. Oh my God! O modo mais divertido de ficar por dentro do mundo delas. O programa mais atual, audaz, interessante, dinâmico, ousado, educativo, divertido. Com um toque muito especial de sensualidade. Let's go, girls! Mini Saia e Salto Alto. Um programa de mulheres, mas que os homens não vão querer perder. De segunda à sexta, das 10 às 13, na Rádio 5. Já cá estamos depois das 11, música para começar, Jennifer Lopez. E depois vamos ao nosso tema de conversa de hoje com Madalena Nogueira dos Santos. Miss Lopez. Hi, I'm Tune, the man on the moon. I live on the beach, get the sand out your shoes. And all of that changed since I met you. So we can leave that old sh** in the restroom. Young Money. You got me and I could not defend it. I tried but I had to surrender. Your style got me under the spell now. Left me no other choice but to get down. It's too late. It's too late. It's too late. It's too late. It's too late. Huh. It's too late. Tell 'em. You got it. You got it. You got it. You got it. You got it. You got it. You got it. When I look into your eyes, it's over. You got me hooked with your love controller. To get to, but all that changed, baby, when I met you. It's too late. It's too late. It's too late. It's too late. It's too late. It's too late. It's too late. Come on. You got it. You got it. You got it. You got it. You got it. You got it. You got it. Yeah. When I look into your eyes, it's over. You got me hooked with your love controller. I'm tripping and I could not get over. I feel lucky like a four-leaf clover. I'm into you. I'm into you. I'm into you. I'm into you. Yeah. I'm into you. I'm into you. I'm into you. I'm into you. I'm into you, like you never knew. I'm falling for you, baby. I need a parachute. So wet, I need a wetsuit. You're way too fly, I could be your jet fuel. Now tell me what you like, I like what you tell me. And if you understand me, then you can overwhelm me. It's too late, it's too late. Every finish line is the beginning of a new race. When I look into your eyes, Jennifer Lopez na sua rádio. Mini Saia e Salto Alto, o programa mais feminino da rádio. E hoje, o que é que aprendemos com elas? Já estamos na segunda hora do programa mais feminino da rádio. É para ouvir-se até à uma da tarde. Nesta hora, trazemos-lhe o habitual tema de conversa hoje com Madalena Nogueira dos Santos, advogada e escritora. Olá, Madalena. Bom Olá, dia. Bom dia. É tão giro o nosso tema de hoje. Absolutamente. Repara, isto surgiu, e vamos tentar explicar. A determinada altura conversávamos, eu e a Madalena, e percebemos que as redes sociais, que nas redes sociais dominam as mulheres. As mulheres, precisamente. E a partir daqui nós poderíamos trazer a este programa bem feminino, Mini Sai Salto Alto, todos os temas que estão relacionados com as mulheres, aquilo que elas mais discutem, aquilo que elas mais opinam, aquilo que elas mais procuram. a nível das redes sociais. Hoje, particularmente, decidimos falar de... De duas autoras, exatamente. Duas escritoras. Nós sabemos que a mulher é bastante expansiva na conversa online, mas vamos falar de dois casos, dois fenómenos. Bem particulares, que não começam por ser mulheres que são... pronunciadas ou apresentadas ou divulgadas nas redes sociais, na internet, no Facebook, concretamente por aquilo que elas são escritoras. Há uma história de vida por trás destas mulheres. Isso, exato. As duas passaram por momentos muito, muito duros na sua vida e que, graças a eles, encontraram um dom para a escrita e agora tornaram-se grandes sucessos mundiais, quer uma, quer outra. Pois é, e esses grandes sucessos mundiais no feminino, bem no feminino, passam também aqui por este espaço de conversa. Já vos apresentei Madalena Nogueira dos Santos, advogada, escritora, hoje está aqui a connosco neste programa de segunda-feira. Já está igualmente lançada a pergunta na página da Rádio 5 no Facebook, em www.5fm.pt. Sabendo que as mulheres dominam as redes sociais, queremos saber o que é que pensam disto. Aí está para comentar, se preferirem, através do SMS de Rádio 5, 96-760-7903, ou então www.5fm.pt. Começam a chegar as nossas participações. Nós vamos a elas já daqui a instantes. Para retomarmos o fio à nossa conversa, Madalena, explicavas então que, apesar de se tratar de figuras no feminino mundialmente conhecidas, foi a escrita que as projetou. Estas mulheres trazem uma história de vida com elas. Sim, e agora vou falar um bocadinho mais ao pormenor. Estou a referir-me a Juliette Marillier e a J.K. Rowling, que toda a gente conhece. Em relação à Juliette Marillier, temos uma senhora dedicada à música, tirou um curso relacionado com a música, deu aulas, ela é neozelandesa e esteve algum tempo em Toronto e depois agora está atualmente a viver na Austrália. É uma autora de fantasia, portanto? Os livros dela misturam o histórico, essencialmente civilização celta, os nórdicos, os pictos, os vikings. E é um bocadinho de sobrenatural, porque dá algum ênfase àquele misticismo que havia na altura dos celtas, e até ela ainda está inscrita numa ordem de druidas, portanto tem qualquer coisa de místico sempre nas suas histórias. Só que as protagonistas são sempre femininas e muito fortes. Normalmente têm sempre uma imagem bastante fragilizada, passaram algum momento complicado na sua vida, só que afirmam, são elas que definem o desenlace da história e há sempre um romance. Juliette Marillier nasceu em julho de 1948. Não era nada comum, não era frequente nesta altura mulheres assim tão empenhadas na arte, na cultura. Não era habitual. É verdade, exato. Já tinha aquela vocação para as artes. Achas que é por aí? Achas que a autora chega aí pela vocação dela? Ela sentiu a necessidade, a certa altura divorciou-se, e sentiu a necessidade de talvez projetar o que havia dentro de si, talvez perdido ou esquecido devido ao casamento, e a dedicar-se a vida aos filhos. No momento em que se divorcia, decide escrever. E liberta-se assim uma verdadeira contadora de histórias que tem um tom fantástico. A sua leitura, a sua escrita tem uma leitura muito, muito boa, muito fluida. Como é que tu explicas, estamos a conversar obviamente, que opinião tens a propósito dos diversos livros da Juliette Marillier serem escritos na primeira pessoa, como se isto fosse o seu grande ponto forte? Bom, ajuda também muito, realmente as leitoras são o público-alvo é mais feminino. Normalmente identificam-se facilmente com as suas personagens, com a sua necessidade de se afirmar, de projetar o que pretende da sua vida, largar aquelas redes que são preconceituosas à volta das mulheres, principalmente no passado, estamos a falar em épocas de há bastantes séculos atrás. e acho que é isso que é o grande sucesso dela, é mesmo isso, conseguir mostrar que a mulher, mesmo naquele mundo em que era bastante retraída, conseguia bater o pé. Ou seja, as redes sociais não têm de todo problema, nem qualquer tipo de complexo, de transportar toda essa informação e dizer, atenção, alô, mulheres estão aí, escritoras bem consagradas, mundialmente conhecidas, façam favor de comprar os livros e aprendam, leiam e conheçam. É efetivamente, como tu dizias, uma autora, uma escritora muito, muito segmentada e muito centrada em escrita para as mulheres. Sim, sim. Se bem que tem um público transversal, mas foca-se muito na mulher. O que é que tu destacas, sei lá, de uma boa dezena de livros lançados? Aquele que marcou mais o público e aquele que está a fazer agora lançar várias sequelas é a trilogia Seven Waters. Exatamente, de 2000, correto? Exato, sim, foi A Filha da Floresta. Atualmente agora as publicações são da Planeta Editora, só que os primeiros livros são todos da Bertrand. De facto, essa trilogia marcou muito, até li para aí há 10 anos e na altura marcou muito, quer para a descoberta de toda a civilização nórdica, quer pelo tom que ela usava, como usa sempre grandes inspirações em contos infantis. De Hans Christian Andersen, por exemplo, e a partir daí depois faz grandes romances já para um público jovem adulto ou mesmo adulto. Exatamente, de uma forma bem peculiar. Sim, sim. Sempre. Sentimos que entramos num ambiente completamente diferente e a trilogia de todos até acho que é aquele que consegue transmitir mais, fazer-nos sentir mais naquele mundo bastante secreto, de bosque sagrado e depois também aquele ambiente de donzela e o cavalheiro que vem de salvar, e que mesmo as mulheres e afinal mais ela modernas... consegue superar o cavalheiro. E que mesmo as mulheres mais modernas nos dias de hoje, e por mais que possam estar um pouco à parte e distraídas desses cenários de séculos atrás, continuam a ter necessidade. Eu falo por mim, não me considero uma pessoa verdadeiramente romântica e os livros dela cativaram-me absolutamente. É um pouco isso a ideia que nós temos. Sentimos com a necessidade de entrar nesse procurar, espírito. De procurar. É precisamente entrar nesse espírito, saber como é que foi, se não estivemos lá e parece que depois ficamos com aquela vontade de continuar ali. Sim. Quanto mais não seja através da literatura. E vocês perguntam, mas o que é que isso tem a ver com a nossa pergunta de hoje? Tem tudo a ver, porque muitas das pessoas, seguramente a partir deste nosso programa, vão à descoberta desta escritora fantástica. E até quero falar em relação a outra vertente da Juliette. Ela é muito dedicada às redes sociais, ao site e aos fóruns, e um dos fóruns com maior sucesso a nível mundial é português, mundomarilia.pt.vu. Esse fórum está mesmo com um link direto na página principal da página oficial da... Portanto, mundomarilia. .pt.vu. Eles fazem de vez em quando alguns concursos com livros, com letras de música e reúne-se bastantes leitores dessa autora. E de certa forma isto vem efetivamente explicar a necessidade. Embora os homens também lá estão, mas como tu dizias, é a necessidade das mulheres transportarem. Sim, sem dúvida. Um pouco e os seus conhecimentos. Estamos a falar da Juliette, que divorciada, com os filhos todos já bastante crescidos, procura muito a internet para ter companhia. Vive sozinha com alguns animais e tem um caráter muito humilde e muito próximo. É uma autora que fala muito facilmente connosco na internet e nesse fórum tem uma secção que é só para falar com ela. Vamos com já aí, Madalena, primeiro deixa-me só reforçar aqui a nossa pergunta. É curioso, não é? Vocês achavam, pai, que isto ia ser uma seca. Digam lá que não está a ser fantástico. Mas vai ser engraçado quando falamos da J.K. Rowling, como é tão diferente e também conquista tão bem as pessoas no Exatamente. Mundo virtual. Isto porque aqui há dias dizem, as mulheres só andam ali à procura de moda e dos novos sapatos e das novas maquiagens e das novas tendências. Acho não mesmo, nós por cá achamos que não. Houve também até quem afirmasse que, claro, as mulheres dominam as redes sociais precisamente por essas futilidades. Não, não é só. Não, a prova evidente é que já vos apresentamos aí para entrarem precisamente no site desta escritora, desta autora, Juliette Marillier, mundomarillier.pt. Isso, falamos do Fórum Português. Exatamente, no Fórum Português, para conhecerem mais. E na página da Rádio 5 no Facebook. Aí está em www.5fm.pt. A pergunta para comentar hoje no programa Mais Feminino da Rádio. As mulheres dominam as redes sociais. O que é que pensas disto? Queremos igualmente a vossa opinião também através do SMS 967607903. Vamos à participação de alguém que está do outro lado, não deixou ficar aqui o nome, e diz, em resposta à nossa pergunta, não acho que as mulheres apenas têm, não acho, ou seja, as mulheres não dominam as redes sociais, não acham isso, apenas penso apenas que as mulheres têm uma maior necessidade de exprimir aquilo que sentem. Fica a opinião registada. A Susana diz: não dominam só as redes sociais, dominam tudo, só que aqui é mais flagrante devido à franqueza e coragem com que se exprimem. Boa, Susana, obrigadíssima pela vossa participação. Continuamos a registar a vossa participação em esta pergunta. Queremos saber a vossa opinião. As mulheres dominam as redes sociais. O que é que pensam disto? www.5fm.pt ou 967607903. Madalena, dizias a propósito deste fórum, exatamente. Estava a dizer, realmente ela não tem qualquer problema em contactar diretamente com os seus leitores, uhum. E acho que é isso que depois também convida muito mais a procurar os seus livros, porque é aquela identificação que as pessoas sentem, já não só com os livros, mas com a própria escritora, que leva a cada vez mais procurar nos livros dela. Uhum. Continuando a falar sobre a sua conquista virtual, para além dos sites e dos fóruns, ela no início do próximo mês vai estar cá. Ela gosta muito de nós, de Portugal. É, já é a terceira vez, pelo menos, que vem cá de propósito para lançar os livros. Não é propriamente o maior mercado de vendas dela. Mas mesmo assim gosta de parar sempre aqui. Esteve a fazer uma tour nos Estados Unidos e vai parar. E volta a Portugal. Ou seja, porque... E gosta de ir assim, ver aquele ambiente. Que conhecimento mais é que tens a propósito disso? É porque nós somos consumidores compulsivos daquilo que escreve? Mesmo porque temos um dos pontos virtuais mais movimentados à volta dos livros dela. Uhum. Ela gosta muito e está sempre a referir constantemente esse nosso fórum português e toda... o trabalho que a equipa que organiza esse fórum tem de tentar divulgar o seu trabalho e dinamizar todo o fenómeno que é os livros. Deixa-me só aqui esta participação a propósito da escritora, diz a Andréia Val. Juliette Marillier é uma grande autora de romance fantástico. Infelizmente, dela ainda consegui ler os quatro livros de Seven Waters e li agora. Vai ser agora o quinto? Este último, exatamente. Efetivamente, esta autora não desilude, bem pelo contrário, consegue mostrar uma outra faceta sua. Achas que está ali muito presente, muito marcante, ela enquanto mulher, nos livros que escreve? Tem. Eu acho que aquele destaque que ela faz à volta da figura feminina é mesmo um reflexo do que deve ter sentido antes de se divorciar e largar-se para as artes. Eu acho que sim. E como é um padrão na sua escrita, essa afirmação da figura feminina, eu acho que tem muito dela, e mesmo quando se fala com ela, nota-se que ela dá muito valor à mulher, sem dúvida. Portanto, daí considerarmos que ficamos com a tendência de achar que é uma escritora para mulheres. Sim, acaba por ser procurado esse público e ser trabalhado esse tipo de público pelas próprias editoras. De qualquer maneira, conheço muitos rapazes e muitos homens que são conquistados pela Juliette Marillier, mas lá está, são menos expansivos a mostrar esse gosto. Gostam mesmo menos de explicar porque é que se prendem à sua leitura. Achas que é um pouco por aí? Sim, as mulheres enquadram-se mais e explicam melhor. Pelos meus leitores, as raparigas ou as mulheres, facilmente no meio do Facebook, perante toda a gente, sou capaz de dizer que adoraram o livro e gostaram daquela personagem ou daquela cena, e os rapazes ou homens têm uma tendência a procurar o e-mail se quiserem falar comigo, procuro muito mais a mensagem privada. De forma mais recatada, exatamente. Exato. É, vamos ao encontro precisamente daquilo que a Susana dizia. Portanto, há essa. Isso é evidente devido à franqueza e coragem com que as mulheres se exprimem com mais facilidade. Exato. Ainda reportando-nos a algumas opiniões que dizem respeito a Juliette Marílias. Dizem que é fantástico, está aqui o Hugo, Hugo Cerqueira, do Porto, diz que é fantástico ler, e não tenho preconceito como homem assumir-me que sou um fã seguidor de Juliette Marílias. Obrigadíssima a essas duas mulheres que estão aí em estúdio a falar destas coisas tão importantes também, e que nós homens, eu particularmente agradeço, diz o Hugo. Gosto essencialmente da forma e das histórias de amor, e a forma como ela relata ou retrata o amor, por vezes forçada, não sendo uma prática habitual, tem um desenvolvimento lento, psicológico, nas suas personagens. Sim, sim. Mas que a mim particularmente, e algumas pessoas com quem eu já partilhei esta mensagem, me fortalece e me entusiasma. A base do romance está nos livros de Juliette Marílias, e gostaria que me informassem a propósito da passagem ou da vinda dela por cá a Portugal. Obrigadíssima, Hugo, pela tua participação. Bom, em relação à passagem cá em Portugal, vai ser entre 3 e 7 de julho, se me engano. No dia 3 ela não vai fazer nada em termos públicos. No dia 4 vai haver um encontro com os membros do fórum Mundo Marília, e depois vai fazer algumas apresentações em livrarias de Lisboa. Não vai passar pelo Porto por uma questão de saúde, porque em 2009 ela diagnosticaram-lhe o cancro da mama, e portanto ela sente algumas dificuldades para fazer uma tour mais completa. Portanto, ficará por Sintra, dizias? Lisboa. Eu penso que é em Colombo, na FNAC de Colombo, e há outras na zona. Isso nesse fórum, mundomarilia.pt.br, tem toda a informação, e se não me engano há alguma referência no próprio site oficial, julietemarilia.com, que a própria Juliette falou sobre essa digressão cá em Portugal. Exatamente. Portanto, fica aí a informação desse lado, e para mais poderá procurar em... No fórum, que nós estamos a falar, precisamente. Lá tem toda a informação, e falam até do encontro entre os membros do fórum com a Juliette, que é logo para começar, quando chegar a Portugal, vai fazer encontrar-se precisamente com esses leitores, com esses fãs. Entre toda a obra da escritora já publicada, para aquelas pessoas que estão connosco e que ainda não leram nada, o que é que tu sugerias, por exemplo? Começar pelo início. Trilogia Seven Waters foi aquela que marcou, e até agora gostei muito das outras sagas. De qualquer maneira, é a minha favorita. Eu, por acaso, comecei pelo primeiro livro, olhei para a capa, achei interessante, do segundo comprei, li, fiquei completamente conquistada. Li o primeiro, voltei a ler o segundo para conseguir sentir ainda melhor a história. Há sempre alguns detalhes, afinal é uma trilogia, não é? Sim. Alguns detalhes para entender, e eu acho que para entrar no mundo da Juliette, acho que é mesmo bom começar por aí. Achas que a ti, como escritora, te influenciou, de certo modo? De algum modo sim. Quer a Juliette Marília, quer a Maren Zimmer Bradley, que dizem que dizem que a Juliette é a sua assessora. Tem escritos completamente diferentes, mas gostam muito, e escreveram muito à volta do ambiente celta, e essas civilizações nórdicas sempre me conquistaram. Não estão patentes nos meus livros. Eu uso muito mais a inspiração na Europa do Sul. De qualquer maneira, despertou-me muito para os livros do fantástico. Foram dos primeiros livros que me marcaram e conduziram para esse estilo literário, sem dúvida. Portanto, e percebemos aqui que a semelhança de todas as mulheres e de todas nós, são pessoas com uma vida perfeitamente normal, com os problemas mais graves, menos graves, mais graves, menos graves, exatamente como nós. Só fazer um ponto em relação aos livros, porque é que são tão inspiradores, estão aí a falar? Exatamente, perguntava. Porque e eu acho que transmite muito a maneira de ser da autora, está nos seus livros. Basta pensar neste facto que disse, que ela tem um problema de cancro da mama em 2009, e disse isso publicamente no site, e o primeiro primeira preocupação era, assim que acabarem as sessões de quimioterapia, vou terminar aquele livro que prometi que ia ser lançado. Todo o desafio que ela queria, os seus objetivos não foram postos de parte devido a uma situação muito complicada na sua vida, e aquela força é grandemente inspiradora para qualquer pessoa. Só olhando para a sua vida, claro que nos seus livros transmite isso, essa vontade férrea de levar algum objetivo até ao fim. Uma mulher que nunca desistiu, basicamente, apesar de todas as situações que apareceram, um mau casamento, divórcio, os filhos, o ter que sobreviver, problemas de saúde, e está com mais um livro para apresentar-se muito em breve, e a passagem por Portugal. Continuamos a querer saber a vossa opinião. As mulheres dominam as redes sociais. O que é que pensas disto? Em www.5fm.pt ou então através do SMS da Rádio 5, 96-760-7903. Aqui alguém que diz: concordo, sim, dominam. Funciona como escape. Achas que é por aí, Madalena? Pode ser visto nessa perspectiva. A necessidade de... Nós sabemos que a internet é um meio fácil para comunicar, e as mulheres aproveitam-no bem. Pode ser visto como realmente uma maneira de escapar ao dia-a-dia, e procurar e absorver outro tipo de tópicos, outro tipo de temas com que não nos cruzamos no dia-a-dia, e usar a internet. É possível que se possa ver por esse lado. Ponto de vista. Nós vamos deixar aí para que comentem esta pergunta no Facebook da Rádio 5. Já a seguir vamos trazer música fantástica de Brad Bannon, chama-se Make You Crazy. Volto a lembrar que queremos opinião a propósito das mulheres que dominam nas redes sociais, e prometemos, depois do intervalo para a música, falar de outra mulher ligada à escrita que, curiosamente, se destacou pelo melhor, sempre, pelo sucesso. Queres apresentar? Estamos a falar de J.K. Rowling. Exatamente, aí está o Harry Potter. Depois das 11h30 na Rádio 5, aí está a melhor música também para ouvirmos, já a 28 minutos do meio-dia. E hoje não falam de compras. When all around you there are lies, just to get you spies, just to get you to buy so they can get you. There are cameras in the sky, lasers in our living rooms. There are wolves watching, where is she? Yeah. Aqui o Crazy é Brad Bannon na sua rádio mais positiva. Mini saia e salto alto, o programa mais feminino da rádio. Já cá estamos depois de intervalo para a música, nesta segunda hora de mini saia e salto alto. A nossa convidada é a Madalena Nogueira dos Santos, advogada, escritora, e está aqui a falar de várias autoras. Exatamente. A escrita, a literatura, no feminino, com grande sucesso. Mulheres que fazem parte e que contribuem, seguramente, para as estatísticas que dizem que são as mulheres que dominam as redes sociais. E os homens, onde entram? Olha, vai ficar aqui prometido, a propósito desta pergunta do Vítor Cardoso, e os homens onde entram, um destes dias dedicamos-nos também à escrita deles, à literatura deles, não é? Porque não, nós também lemos as coisas que eles escrevem. E há grandes autores para público feminino. Sim, sim, sim, sem dúvida, que são muitíssimo procurados, como grandes músicos, sim, grandes bandas, etc., e que o público feminino anda atrás, precisamente. Ah, então, em relação a cantores, há muitos. Nas redes sociais. Gostas de quem, por exemplo, na música? Oi. O que é que procuras? Conta-me. Eu, por curiosidade. Assim, em termos de música comercial, não tenho assim. Ando assim um bocadinho encantada com o estilo dos Muse. Ah, pois. Vais ao concerto? Não, não. Não, festivais, não há tempo para eu, isso? Por acaso, não. Infelizmente, não. sou um bocadinho mais dedicada a orquestras e assim. Então, música clássica. Sonoras. Que um destes dias também há de passar por cá, Madalena. E tem sido fortemente divulgada, promovida, dada a conhecer através das redes sociais. Hoje, a afirmação que está é mesmo esta: as mulheres dominam as redes sociais, e queremos saber. O que é que pensas disto? 96-760-7903 da Rádio 5, ou então através da nossa página no Facebook em www.5fm.pt. Mas parece que está assim um bocadinho a arrancar, é por ser segunda-feira. Madalena, antes de nos despedirmos da Juliette Marilhos, parece que há aí grandes curiosidades que nos trazes para os fãs. Estava a falar há pouco, a conquista da Juliette Marilhos a nível do mundo virtual está cada vez maior, e chegou agora ao Facebook. Alguém relacionado, mais ou menos relacionado com o fórum português que eu falei, decidiu criar o dia Juliette Marilhos. Trata-se de um evento no Facebook, que será no dia 3 de julho, uhum, em que convida-se a que os leitores e simpatizantes da Juliette tirem uma foto com um livro, o livro favorito, quiçá, e que coloquem essa foto no perfil no Facebook para fazer uma homenagem. E é uma ideia bem interessante. Agora imagina que essa ideia se começa a estender para Madalena Nogueira dos Santos. A intenção é? Que eu estou a falar é quem, muito interessante. Quem decidiu fazer isso, Vítor Frazão, passou essa mensagem, começou a sugerir, e realmente a intenção dele é ser o primeiro dia de um autor e depois dedicar a alguns autores portugueses. Isso é muito interessante também, não é? Primeiro porque as pessoas dão um pouco a cara para aquilo que fazem. E por vezes dá a sensação. Ainda há dias li a propósito disto, que nós vamos aos espaços de compras, compramos os livros, autores nacionais ou internacionais ou estrangeiros, e parece que há assim, há uma proximidade tão grande, porque estamos ali com aquele livro e envolvemos-nos na história e compramos porque gostamos e adoramos ler e até colecionamos. E por outro lado, aquilo que fica por vezes é um vazio, porque há uma distância tão grande entre nós, por vezes, e quem escreveu esse livro. A internet ajudou muito. Exatamente, traz essa proximidade. Exato. Sim, sem dúvida. O autor tornou-se uma pessoa normal. Mesmo assim, ainda há quem olhe para o escritor como alguém que está num pedestal, longe de tudo e todos, e alguns autores gostam de criar essa imagem. Só que cada vez mais, quer as editoras e quer os escritores, notam que ser mais humano, estar mais próximo dos leitores, traz benefícios, quer a nível de vendas, quer também para reconhecer o feedback da parte dos leitores e amadurecer a escrita para o livro seguinte. Sem dúvida, por isso daí surgirem estas ideias fantásticas, ou seja, para já, fotografias, escolhemos o livro que quisermos fotografar. Exato, não sei o livro ao lado. Exatamente. Durante o dia 3 de julho. A 3 de julho será ali publicado. Sim. Muito bem, muito bem. bem. Prometemos trazer para estes minutos de conversa mais uma história de uma mulher de sucesso. Provavelmente não começou pelas redes sociais. Não, neste caso não. Também na também altura literatura. Em que ela surge não havia exatamente, a Facebook nem nada disso. Exatamente, mas é uma história semelhante. Sim, principalmente devido ao novo projeto que eles têm à volta do fenómeno do Harry Potter. É mesmo uma dedicação ao mundo virtual. Uhum. E potenciar todo o fenómeno. Depois de tantos anos há aquele receio de terminaram os livros, vai agora ser lançado o último filme, portanto o Harry Potter vai morrer. Não, eles reciclaram a imagem através de um novo projeto que eu falo já a seguir. Portanto, um pouco a história desta mulher também. Falando, bem, em termos de introdução, uma pessoa não precisa de se estender muito, porque toda a gente conhece a mãe, digamos assim, do Harry Potter. De qualquer maneira, relembrando como é que surge a ideia do Harry Potter, mais uma vez, estamos perante uma mulher que passou um momento mal na sua vida e procurou a escrita para escapar. Exatamente. E ela estava com problemas financeiros, exato. Passava dias no café só com um café, porque não tinha dinheiro para mais, com a sua filha. Na altura viveu cá em Portugal e ela não tem boas memórias de Portugal, quer dizer, também relacionas com um divórcio e com a pior. Sim, foi o seu esconderijo e o seu espaço para refletir a propósito do caos que estava nessa altura instalado na vida dela. É fracos recursos económicos, um divórcio, uma filha para sustentar. Sim. E de repente... E começa então a escrever, mesmo assim encontra alguma inspiração para escrever, sem saber o que é que ia acontecer algum tempo mais tarde. Ainda levou algumas negas de grandes editoras britânicas, inclusive a Penguin, que é muito conhecida. Mesmo assim insistiu. Consta que escreveu 4 vezes à mão o livro para ter 4 manuscritos para entregar a editores. Não tenho a certeza se é verdade, mas de qualquer maneira sei que ela insistiu muito, porque a resposta era sempre: o livro é muito interessante, só que não há mercado, não há público neste momento para esses livros. Mesmo assim, insistiu, e agora são 300 e tal milhões de livros vendidos por todo o mundo. Exatamente, e cada vez que um livro de Harry Potter é lançado... Uma loucura. É. Absolutamente. Sem dúvida. Em todo o lado do mundo há sempre uma fila, em sítios bastante exóticos. Ainda me lembro que há alguns livros atrás, não estou a falar do último, que deve ter sido ainda pior, no meio da Índia, no meio da China, havia filas à meia-noite menos um para adquirir o livro quanto antes. E curiosamente, tu trazes nesta segunda altura agora dos livros de Harry Potter... Há semelhanças entre ela e precisamente Juliette Marillias. Em relação à vida virtual, é totalmente diferente. As duas. Estamos a falar na Juliette Marillias, como eu dizia, também é mais complicado para a J.K. Rowling ter esse tipo de atitude. Porque a Juliette Marillias é muito próxima dos seus leitores através da internet. No caso da J.K. Rowling, ela é inacessível, mas também estamos a falar de um fenómeno maior. Era muito complicado conseguir responder às pessoas, e dizem que ela deixou até de dar autógrafos, porque se começasse a dar autógrafos nunca mais ia acabar até ao final da sua vida a dar autógrafos, porque toda a gente queria ter. Mas as suas histórias passam seguramente por mundos com poderes sobrenaturais, magias, feitiços e as que duas, seguramente exato. As duas transportam... procuraram o fantástico e mais uma vez estou a repetir, porque também falaram aí no Facebook, o ser o escape. E eu acho que realmente o fantástico, e também procuro na minha escrita isso, ou fugir ao dia-a-dia, o que é certo, o que é definido pelas máquinas e pelos horários, pelas rotinas, procurar um ambiente em que surgem elementos com um bocadinho mais imprevisíveis e que podem dão mais largas à imaginação. Achas que as autoras pensam nestas coisas e quando escrevem é seguramente e obviamente que nos transportam para outros lugares, mas a finalidade é essa? Inconscientemente fazem isso, porque sentem a necessidade, quando estamos a escrever sentimos a necessidade de criar o nosso mundo e transportar-nos para uma história que nos traga prazer e nos na qual nos sentimos livres. Uhum. Inconscientemente elas procuraram esse tipo de ambiente. Também eu fiz isso. Acho que é mesmo naturalmente procurar um espaço fantasioso. Ou seja, não é nada que pensem. Agora não, está na altura Neste caso destas duas autoras, não me parece que estivessem à procura mesmo de um estilo literário para vender. Acho que foi mesmo naturalmente sentiram aquele apelo para procurar esses ambientes. Pergunta aqui a Susana Pereira, está connosco na Póvoa. Que tipo de lições poderíamos tirar? Que tipo de lições de vida, desculpe, Susana Pereira, que tipo de lições de vida podemos tirar destas ficções, desta literatura fantástica que nos leva para muito longe da realidade que conhecemos? E pergunta-se, este é sempre o objetivo da autora quando escreve? E tu poderás responder? Há sempre alguma moral atrás de cada enredo. Não estamos a falar como um conto de fadas ou uma historinha para crianças em que tem realmente uma mensagem muito fixa a transmitir para o leitor. A ficção e a procura do fantástico na ficção transporta realmente esse tipo de mensagem, mas vai mais além. Por vezes os autores nem sabem que estão a tocar em assuntos muito próximos, muito pessoais dos seus leitores, e a dar-lhes realmente uma indicação para um caminho a tomar. No caso da J.K. Rowling, há um grande manifesto à volta da figura feminina que mesmo numa situação complicada consegue afirmar-se e consegue chegar onde quer. No caso da J.K. Rowling é mais o sucesso da amizade com pessoas que seriam vulgares. Os três principais são três crianças, depois jovens, que não têm nada de particular, à exceção do Harry Potter, que tem um passado em que alguma coisa foi, há quem diga, ou há quem leia e interprete como foi por acaso que ele era especial. De resto era uma criança normal. E transmite muito esse, o sucesso da amizade, o juntar, porque ele não consegue chegar onde chega sozinho. E depois também é uma lição do mal ser vencido pelo bem, mais até do que provavelmente na Julieta Marília. Também é, o público é um bocadinho mais jovem, não é? Sim, sem dúvida. E estamos aqui a falar de sucessos de vendas, histórias de livros escritos por mulheres. Sim. Ainda que não tenha passado pela experiência de comprar, adquirir um destes livros de uma autora ou de outra, poderá sempre conhecer mais através, lá está, das redes sociais, Facebook. Sim. Ou através de outras redes sociais, onde poderá encontrar toda a informação disponível. No que respeita à nossa pergunta de hoje, ou melhor, afirmação de hoje, onde queremos a vossa opinião, as mulheres dominam as redes sociais. Diz aqui o Jorge Martins, sem dúvida essa estatística reflete a representatividade que as mulheres têm hoje. Ainda bem que é assim. Estamos um pouco cansados de ver as mulheres assumir tantos papéis. Porque é que aqui não teriam que estar a imperar e à frente daquilo que efetivamente é um impulso da sociedade e cada vez mais há de crescer? Comandam sites, comandam blogs, escrevem, são mais sentimentalistas, escrevem muito, são mais sentimentalistas que os homens, não têm tanta essa necessidade de se esconder. Curiosamente fazia uma pesquisa há tempos num dos sites relacionados com saúde, onde a realidade das estatísticas diz que os homens neste aspecto são bem cruéis e as mulheres estão perfeitamente à vontade. Pronto, fica a opinião do Jorge. Nós não vamos, não sei se queres comentar, Madalena. Bom, quer dizer, comentar, acho que é bastante profundo, o raciocínio é bastante interessante. E Vai ao encontro que nós temos falado até agora. Exatamente, portanto as mulheres estão perfeitamente ou evidenciadas. Então, agora até a Assembleia da República vai ser governada por uma mulher, não é? Olha, curiosamente, isso é histórico, não é? E aos poucos. Aos poucos estamos a chegar lá. Olha, na literatura, achas que nós já esgotamos aquilo que havia para falar de uma e outra autora? Só uma pequena referência em relação a J.K. Rowling. Como eu dizia, o fenómeno do Harry Potter havia aquele receio de estar agora a terminar, lançado agora o último filme, que vai sair, se não me engano, é este mês ou no próximo mês. Os livros já estão todos publicados. A autora disse que tão cedo não ia voltar a escrever, se é que alguma vez voltaria a escrever sobre Harry Potter, até que de repente surge um site muito misterioso há pouco tempo, em que foi registado, as patentes foram todas registadas nos últimos meses em todos os países que normalmente têm mais impacto nesses termos, à volta de um site que era Pottermore. Ui. Não dizia nada. O site não dizia mesmo nada, havia um grande mistério. Sim, foi loucura entre os fãs, o que é que será o Pottermore. Até havia um canal muito especial no YouTube à volta do Pottermore, que tinha umas corujas e uns ramos que não é muito habitual ver-se no YouTube. Até que agora finalmente surge um vídeo com a J.K. Rowling a falar, a explicar que finalmente vai publicar os e-books e audiobooks dos seus livros através desse Pottermore, que será, ainda não se percebe muito bem que, ao certo, mas será um mundo virtual em que revisita todas as histórias dos livros, só que traz muito mais detalhes que ela guardou para si, e os próprios intervenientes vão desenvolver mais as histórias do Harry Potter. Vai Está ser aí, lançado em... a curiosidade já. Absolutamente. E a 31 de julho vai ser lançado só para 1 milhão de fãs que concorrerem e que ganharem, não sei qual é o passatempo, ainda não saiu. E só depois em outubro é que é lançado para a nível mundial, para toda nós a gente mais poder à frente, participar. Mais próximo 31 de julho, para que não se esqueçam, vamos voltar a falar. Pottermore. Sim, porque está aí cheio de mistério. Madalena. É assim que nós terminamos este programa, com a promessa de voltarmos aqui em novas edições para trazermos outras curiosidades a propósito daquilo que nós, mulheres, procuramos e que nos dá este número tão elevadíssimo de ascensão e participação nas redes sociais. Obrigadíssima, Madalena, por ter estado aqui. Um beijinho para ti, Madalena Nogueira dos Santos, advogada, escritora, esteve neste programa de segunda-feira, 27 de junho. A pergunta continua aí, desse lado, no Facebook da Rádio 5. Exatamente, ficamos à espera. As mulheres dominam as redes sociais. O que é que pensas disto? Em www.5fm.pt. Mais da melhor música para ouvirmos, Jamie Cullum. E depois notícias em simultâneo ao meio-dia, aqui na Rádio 5.